vale. Pensando nos 4h20, esquece que acorda 7. Pegando buzo lotado, mais uma marionete. Se liga aí, pivete, vê se pega a visão. Os prazeres desse mundo são apenas ilusão. Mundo de contradição, eu sigo na contramão. Os leque quer tá no hype, nem liga pra educação. Sem dinheiro nem pra breja, ostentação de pobreza. Mas sonha com samarim, com xandão e umas nega. Vixe, é muita treta, hoje é só tristeza. Em busca da vida mais fácil, vão parar lá na biqueira. E quando rolar os pipocos, quem se lasca é você. Porque o alvo é o povo, tão querendo te fuder. Essa vem com desgraça, o sucesso com fracasso. Nos bueiros da cidade, vejo mais que apenas rato. A graça vem com desgraça, o sucesso com fracasso. Mantenha-se equilibrado, sua vida que te vale. A graça vem com desgraça, o sucesso com fracasso. Nos bueiros da cidade, vejo mais que apenas rato. A graça vem com desgraça, o sucesso com fracasso. Mantenha-se equilibrado, sua vida é o que te vale. Pensando numa vida boa, morre só no tentar. Tentando alcançar a graça, a tendência é se desgraçar. O perigo mora ao lado, mas muitos não podem ver. A corda que te enforca pode até vir de você. A porta do sucesso tem entrada, tem saída. Tipo macarrão instantâneo, 3 minutos mudou a vida. Seduzidos pelo orgulho, são comprados pela fama. Vírus que contamina manjares da Babilônia. Luz, câmera, ação, o sorriso vem.